Ora, bem-vindos a todos os viajantes deste planisfério existencial em que viajamos neste veículo chamado um saco de carne com alguma evidência espirituosa dentro de nós, independentemente da cor, raça, sexo ou seja lá o que for. Bem-vindos, hoje é dia 13/10 e coincidentemente tenho para aqui 13 clipes para passar. A minha ideia é passar basicamente o tópico para hoje vai ser o género de saúde, educação, repercussões. Mais uma vez, não sendo clipes que vêm maioritariamente dos Estados Unidos, ditam a tendência. Eu espero que notem, de certa maneira, que basicamente os tópicos discutidos são equivalentes aos nossos tópicos nacionais, por isso é que a discussão nacional às vezes anda um bocado a reboque da tendência globalista que é imposta pelo império governado por forças obscuras, das quais também tenho aqui um clipezinho para passar, mas vai assim passar muito por baixo do radar, só para quem está atento é que vai perceber o porquê. Dia 13 clipes. E aqui vamos nós começar, ia começar pelo tópico se calhar um bocado ligado à saúde, porque como nós vimos também, aliás, é uma tendência até anual, desde a gripe dos porcos voadores, como eu gosto muito de lhe chamar, o H5N1, que há sempre uma pandemia e seja lá o que for, estas farmacêuticas têm que estar sempre a vender o seu produto, a mando dos nossos governantes que assinam o cheque sempre com o nosso dinheiro para fomentar o medo e continuar basicamente ainda a perpetuar mais a nossa própria destruição, tanto financeira como de saúde. Eu não sou nenhum médico, obviamente, tenho aqui algumas críticas em relação a esta eficácia, porque realmente este ano esqueceram-se de inventar uma pandemia mortífera que geralmente acaba em meados de janeiro e cai por baixo do radar, simplesmente para fomentar o medo, e é exatamente aí que eu me quero focar, a fomentação do medo através destes organismos institucionais que são altamente governamentivos e levam a sua propaganda até aos mídias e à discussão social, como se fosse realmente uma realidade que merecesse algum tipo de discussão, porque no mundo em que nós vivemos, e depois vou-me focar um bocado na educação, nós não passamos de peões que têm que pagar uma conta para os nossos governantes continuarem a viver na sua opulência, terem exatamente as mesmas opções, mas bem mais luxuosas, que não sei quanto tempo é que o Marcelo Rebelo de Sousa teve à espera para ser operado em relação a um português normal que é capaz de esperar 8 meses por uma consulta, mas isto é aquela hipocrisia do costume. Eu vou-me focar em clipes que vêm de fora, mas basicamente o que vem de fora vem cá para dentro, porque isto é uma concertação social de manipulação que acaba por sempre ditar o indivíduo acredita que seja como uma opinião própria, apesar de estar altamente doutrinado. Estou a falar generalisticamente falando, porque eu sei que as poucas pessoas, e eu agradeço de joelhos, as poucas que me ouvem sabem perfeitamente qual é o problema e o sintoma. E nós vamos discutir novamente o sintoma como um género de abre olhos. Vamos começar pela saúde, depois vou saltar para a educação. Depois da educação vou tentar mostrar algumas repercussões. Dia 13 clipes. Se este podcast durasse 13 horas então, era 666. Para os numerólogos fanáticos havia de ser espetacular, mas vamos então começar pelo princípio. A vacina da gripe. Eu não sou médico, mas como disse no podcast anterior, o meu podcast, como vem num site.com, é altamente fiável. Estou a ser cínico, obviamente, porque parece que é o novo critério. Por acaso até podia ter ido buscar uns clipes nesse aspecto, mas não interessa. Vamos começar então por reportagens. Eu saco reportagens, eu sei que há aqui um dilema um bocado hipócrita em género de eu saco clipes que passam na televisão, mas é aqueles que só passam uma vez, são tipo triados a dedo, porque a tendência geral é propagar, digamos, a agenda mais... A agenda que está no script de todos os canais noticiosos e vem sempre de cima. E quando eu digo de cima, vem sempre, digamos, a tendência do império, por isso quando até o próprio império de vez em quando se descai, e até nós aqui em Portugal de vez em quando vemos assim uma entrevista em direto com um cidadão, mas tem que ser em direto, que ele diz realmente o que se passa nas nossas cabeças, mas obviamente que no Jornal da Noite, apesar de ser um loop, Caso caia um avião entretanto, ou haja um termoterra, mas é sempre um loop de hora de almoço, estranhamente está tudo editado e censurado porque não faz parte da agenda, porque estes organismos de comunicação social não passam mais de negócio, tal como a saúde é um negócio, tal como a educação é um negócio, e tal como nós temos um preço na nossa testa e andamos ainda por cima a ser uns consumidores de notícias a acharmos que somos altamente informados e somos altamente opinativos a discutir assuntos que são circulares enquanto nos estão a lixar. Eu até vos posso dar dois exemplos muito breves assim que têm acontecido em Portugal. Quer dizer, aparentemente aquela lei do financiamento político já caiu em águas de bacalhau, raríssimas, desapareceu do radar, porque isso não interessa, porque isso é uma ponta de um iceberg tão grande que até me admira a mim ter sido noticiada em primeira instância. Porque os canais de comunicação social não, aparentemente não passam mais do que por pagadores de publicidade e de negócios, de lobbyistas e de deputados que estão, têm interesses acionistas dentro de corporações que têm um produto para vender. Eu não sei se já repararam, mas cada treinador que só diz é merda na televisão está carregadíssimo de publicidade na parte de trás, e isso é publicidade não paga. E as pessoas pensam que isto realmente é de alguma maneira legítimo, mas o porquê que eu tenho que todos os dias estar a ver um treinador na televisão a falar é porque ele está cheio de garrafas de água, de Coca-Cola, de banners atrás. Até o próprio BES que faliu e ficou a dizer tanto dinheiro a tanta gente, e nós vamos mais uma vez ter que pagar a conta. Nós vamos mais uma vez ter que pagar a conta a bandidos que não ficam atrás da cela e são protegidos pelos meios de comunicação social. Patrocinavam várias t-shirts dos clubes que vocês tão adoram e batem palmas e põem-se de joelhos, vocês, entre aspas. Quer dizer, a perpetuação da treta continua, e obviamente que nós tivemos este surto, que até foi um bocado propagado na televisão, mas obviamente como não se realizou e até acaba por ser um cenário dentro da normalidade das gripes e da vacina, mais uma vez tentaram vender as vacinas. E tal como eu já ouvi comentários de muita gente, é pá, mas as vacinas é o Estado que paga. E quem é que mete o dinheiro nos cofres do Estado? Não é? Quer dizer, vamos lá então começar pelo primeiro clipe. E lembrem-se, eu não sou um médico, só gosto é às vezes de mostrar o outro lado da questão, porque era isso que os canais noticiosos ou os organismos de notícias deviam dar, os dois lados da questão, para a pessoa ter, pelo menos, no mínimo, alguma soberania em tomar uma decisão em relação ao que lhe está a ser apresentado, sem nem sequer tocar no ponto em que o tópico que me está a ser apresentado se calhar é irrelevante e não passa de uma nuvem de fumo, de uma distração, enquanto os partidos votam atrás de portas fechadas o seu próprio financiamento extra, como se já não tivessem que chegue, e podem vir da esquerda ou da direita, todos votam a favor, porque quem é que não gosta de ter mais dinheiro no bolso, apesar deste dinheiro ser inventado e não passa mais de uma corrente no nosso tornozelo de escravatura financeira que estrangula a prosperidade de construir uma família e um melhor futuro para todos nós em troca de gratificação instantânea e imediata. Mas vamos então começar com um clipe. Flu season is getting worse and fast. The number of states sickened with high flu levels more than doubled in the last week, now at 21. The South and West seeing the most patients with flu-related symptoms. This one really hit me hard. California school teacher Laura Londano skipped her flu shot this year. I had my 2 weeks off, and this is how I'm spending my holidays, is just in bed and now here in urgent care. This season's vaccine isn't cutting it. Reportedly, only 10% effective against this year's dominant strain of flu. Yet doctors still recommend getting a flu shot. Everybody who I've seen who've had flu, most of them have not had the flu shot. And the people who've had flu shot, their symptoms are much less. And experts say since not everyone who has the flu goes to the doctor, the numbers are likely higher than reported. And Adrian Banker joins us now live on the set. And Adrian, you were telling me the flu season is supposed to get worse before it gets better? Exactly, Tom. So the experts at the CDC are saying that the flu should peak sometime between now and the end of January. So they're saying it's a critical time to be extra vigilant about hand washing. And of course, you still have time to get that flu shot. That hand washing, though, so important. All right, Adrian, thank you. Ok, o que é que nós ouvimos aqui? Para já quero-me focar exatamente no Center of Disease Control, o CDC, que até tem um braço bem maior do que realmente só pensar em doenças. Eu já tenho aqui uns clipes depois para vos mostrar que isto não passa sempre de uma grande campanha que, em troca do medo, dá cá mais um tostão e acaba por nos pôr assim dentro de uma caixinha encostada a um canto cheio de medo para eles continuarem a apresentarem as soluções, apesar de serem eles os primeiros a apresentar os problemas. Portanto, temos aqui uma eficácia de 10%. Eu sei que não passou no clipe, mas a vacina deste ano foi, digamos, estipulada em relação a 4 estirpes de gripe diferentes, em que aparentemente a eficácia só ficou a 10%, porque as vacinas têm que estar no mercado antes da gripe chegar. E então nós temos homens de negócio, de bata branca, a propagar mediaticamente como se fosse uma coisa muito digamos, muito necessária para toda a gente se prevenir, porque mesmo que seja o Estado a patrocinar, sai sempre do nosso bolso e ainda há intermediários pelo caminho que levam uma fatia bem maior às vezes do que o valor do produto que nos está a ser vendido, que só nos dá um pouco mais de doença em particular. Ora, as pessoas vacinaram-se contra a gripe, contra 4 estirpes em que basicamente ficam contaminados com ela. E a eficácia dela foi a 10%, apesar de, como ouvimos no clipe, os médicos continuam a recomendar, claro que continuam a recomendar, recebem regalias, viagens de cruzeiro, sempre que dão o seu aval e assinam por baixo um medicamento específico em relação àquela comercial que foi representar uma indústria farmacêutica qualquer para vender o seu produto e estranhamente acaba por ser mediatizado de uma forma disfarçada de organismos informativos, como se fosse um anúncio, mas de forma séria. E isto, as pessoas depois caem nisto. E ouvimos aqui o relato de uma pessoa que realmente apanhou a gripe, não tomou a vacina e sofreu os seus sintomas, mas muito na boa. E o CDC, Center for Disease Control, obviamente continua a recomendar, e isto faz cascata até Portugal, porque nós tivemos o mesmo tipo de notícia. Agora vamos ouvir, por exemplo, exatamente a mesma questão relatada por uma família que tomou a vacina. I'm going to take a look in your throat here, okay? The new numbers from the CDC are no surprise to Dr. Kate Katzung, okay. Another patient with flu-like symptoms ending up in her ER. Good. So far this flu season, a staggering 41,719 cases have been reported, nearly 3 times more than this time last season. Kristen got it on the 21st, then Jacob got it the 23rd, then I got it the 26th. Outside Portland, Oregon, the Fraser family fell like dominoes. 4 children crippled by the flu. Mom Jamie is still sick today. Christmas consisted of the ones who were sick wearing surgical masks to open their presents and then pretty much going back and laying in all of our beds again. It turns out the Fraser family was hit with 2 strains of the flu, even though the kids had their flu shot. Last year, at this time, the outbreak was widespread in 12 states. This year, 46. Ok, então basicamente esta família que tomou a vacina passou o Natal completamente engripados e de cama. Afinal, vamos lá ver, se calhar até estavam saudáveis e a vacina que transporta sempre um pouco da doença para fazer com que o sistema imunitário fique mais forte para combater a própria doença, porque já está habituada a ela, devido às 4 estirpes projetadas por alguém que não devem passar de contabilistas e consultores financeiros, que andam a ditar realmente, tipo, através de um Excel spreadsheet, o que é que vem aí e a projeção de lucros que eles vão ter que ter para continuar a perpetuar esta treta, ainda têm o apoio de organismos completamente institucionais a propagar a fórmula deles por menos resultado que dê. Até pareceu agora, em retrospectiva, que a mulher que se queixou da gripe por não ter tomado a vacina no primeiro clipe passou por ela bem melhor do que estas quatro pessoas, incluindo a mãe, que ainda hoje continua um bocado engripada, hoje, hipoteticamente, que este clipe já tem alguns dias, mas ainda passou o ano engripada e toda a gente tomou a vacina e parece que ainda sofreram mais do que a primeira mulher que se queixou na primeira entrevista. Estranho. Estranho. A nossa saúde tem um preço e quando o preço da nossa saúde é mais caro que a despesa, parece que as pessoas acabam por morrer nas camas dos hospitais. Muito estranho, muito estranho. E agora queria só vos dar assim um bocado uns clipes adjacentes não tão relacionados, mas vindos exatamente do CDC, que basicamente é mais um organismo corrupto que, quando dita uma tendência, é propagada pela Europa fora, e nós em Portugal temos que levar com a mesma tendência, exatamente na mesma altura informativa, com aquele pânico, basicamente, eu não tomei a vacina, nunca tomei essa vacina, ainda não fiquei engripado, não apanho uma gripe há anos. Epá, eu não sei lá o que é que se passa, eu percebo que as pessoas mais idosas estão mais fragilizadas, mas também não sei se o conceito da vacina de injetar 4 estirpes diferentes num sistema imunitário mais fragilizado também possa ser uma boa ideia, porque eu já ouvi pessoalmente pessoas a dizer que assim que levei a vacina, 2 semanas depois estava de cama. Por isso, não sei lá o que é que se passa, mas vamos então ver uma outra parte do CDC, que até é um ramo que eles nem deviam ter muito a ver com isso, a implementar o medo, como parece que é a rotina deles, porque o medo acaba sempre por ser compensado através da abertura da nossa carteira. Vamos ouvir aqui um clipe. Onde é que está? Ok, vamos lá ver o que é que o CDC também anda a patrocinar, por outro lado, porque eles têm que expandir o seu próprio negócio, na minha perspectiva. The CDC wants everyone to get ready for the possibility of a nuclear war, but they don't want people to freak out. They also said that this meeting is not tied to the recent tensions between the U.S. and North Korea. Centers for Disease Control officials will meet January 16th in Atlanta to discuss federal and local response team training for nuclear detonation. Topics include preparing for the unthinkable and roadmap to radiation preparedness. This meeting was set up last April. Okay. Então... Vejam lá a antecipação deles. Uma reunião feita em abril do ano passado a fomentar já o medo para esta passagem de ano. E veio exatamente o mesmo organismo que nos está a dizer para nos vacinarmos, para ficarmos contagiados voluntariamente, de certa maneira. Eu sei que tem que haver uma percentagem em que o que eu acabei de dizer é verdade, mas pronto, eu não sou médico, posso vestir uma bata branca, se fica melhor. E vocês estão a ouvir isto no site.com. E agora vamos lá, mas será que isto foi um caso isolado? That headline from the CDC, the agency said it will meet January 16th to come up with ways to help Americans prepare for the possibility of a nuclear war, including a presentation they're calling Preparing for the Unthinkable. The CDC calling a nuclear detonation, quote, unlikely amid rising nuclear tensions with North Korea. E aqui tivemos um clipe que, basicamente, estamos a 3 dias dessa reunião. Portanto, um projeto começou em abril e, obviamente, que passou por baixo do radar mediático, através de um organismo que nem sequer devia ter grande coisa a ver com isto. Já tem uma reunião agendada para 3 dias após a gravação que eu estou a fazer deste podcast. Para, mais uma vez, estamos novamente num clima de guerra fria. E as pessoas, quando têm medo, são mais fáceis de controlar. E é assim que o governo sempre, os governos neste mundo todo sempre exerceram o seu punho de ferro, digamos assim, é com pessoas com medo, porque eles é que apresentam o problema, esperam pela reação e dão-nos a solução, que é sempre muito rentável para os seus próprios bolsos. Só para vos dar um exemplo de como estes organismos às vezes ultrapassam a sua própria competência oficial, mas nunca é discutido mediaticamente, porque os próprios mídias têm uma agenda que é vender o produto dos patrões que lhes passam o cheque, porque nenhum canal consegue subsistir se não tiver realmente o rendimento dos seus patrocinadores. E falando nós nos Estados Unidos, então a indústria farmacêutica tem anúncios que são absolutamente abomináveis, que quem toma muita atenção àquilo sente-se doente imediatamente nos cinco minutos à frente, porque a maneira como eles descrevem o produto que nos está a ser vendido pela nossa saúde não passa mais. E isto mais tarde ou mais cedo vai chegar a Portugal, e já chega a Portugal, nem que seja neste meio em que é financiado pelo governo, e as pessoas ficam muito descansadas porque acham que o governo é uma instituição que paga do seu próprio bolso, quando o bolso deles é o nosso bolso. Por isso é que a Segurança Social anda nesta forma assim um bocado sempre quase prestes a declarar falência, daí estarem sempre a espremer mais uma gota do nosso suor e do nosso sangue para alimentar esta gente que não tem o nosso interesse em particular. Então vamos saltar para as escolas. Ora, eu vou-vos mostrar clipes, mais uma vez, vindos dos Estados Unidos, mas é... O paralelo é absoluto e não é novidade nenhuma. É uma coisa que acontece há muitos anos. Nós sabemos quantas escolas provisórias que nós próprios até já passámos por elas, em que chovia dentro das salas de aula e a aula tinha que continuar, e a diretriz da matéria que está a ser ensinada vem sempre por parte do governo como uma forma de doutrinar o futuro escravo para aceitar exatamente a doutrina que está a ser implementada e habituarem-se a perpetuar este sistema que só nos autodestrói, que isto depois acaba por se transcrever neste movimento marxista cultural, mas já lá vamos. Vamos só então passar da saúde para a educação, porque basicamente são aquelas coisas que a gente pensa quando dá o nosso contributo de impostos, estão a ser patrocinadas, mas realisticamente estamos só a correr atrás da dívida, e tudo o que é os direitos e os serviços que a gente devia ter acesso não passam mais de que organismos que têm a ser economicamente rentáveis, porque já há tanta gente a ganhar com o sistema como ele está feito, que basicamente a ganância tomou conta e a vida humana tornou-se algo com um preço estatisticamente calculado por um contabilista e um consultor financeiro, através de qual a nossa competência e o nosso valor de vida, quando também são os primeiros a hipocritamente dizer que todas as nossas vidas valem muito, porque o que lhes interessa é um cidadão que contribua para os cofres, para eles continuarem a encher os seus próprios bolsos, sem terem, apesar do sorriso da treta, o nosso interesse em mira. Public schools were closed again today in Baltimore, but it wasn't a snow day. The schools have been dealing with flooding and heating issues, blamed now on decades of neglect and mismanagement. Errol Barnett is there. I'm here at school with my two coats because it's freezing. Outraged by the state of Frederick Douglass High School, teacher Karagu Buta posted these videos of buckled floors and burst pipes. And we got steam. It was almost as cold in there as it is out here right now. It flooded the first day and I moved to another class, and then that class flooded. At this elementary school, former NFL linebacker and current teacher Aaron Maven asked his students how they were holding up. You guys are cold? Yeah. Yesterday I had frostbite. You had frostbite yesterday? Some Baltimore students endured 44-degree temperatures indoors before schools were closed yesterday and today. 60 of the city's 180 campuses reported weather-related problems. E olha, aqui temos, portanto, estamos no inverno, onde é que está o raio do aquecimento global para aquecer estas salas de aulas mal construídas, mas há aqui orçamentos que são realmente atribuídos. E isto é um ponto que eu vou chegar mais à frente. Mas esta notícia, basicamente, eu diria que, dentro de uma percentagem se calhar bastante elevada de quem me está a ouvir, é algo que a gente já passou nas nossas próprias vidas. Tendo eu 40 anos, já estudei numa preparatória provisória em que realmente, quando chovia dentro da sala de aulas. Mas, por acaso, mesmo dentro deste nível, como nós ainda éramos semi-crianças a entrar para adolescente, até tinha uma certa piada, não tínhamos bem a noção do impacto. E isto é algo que acontece lá, acontece cá, sempre aconteceu, é quase como uma notícia rotineira que podiam assentar numa agenda que daqui a 3 meses vamos reportar isso, porque se alguém quiser encher um telejornal com uma notícia deste género, pode muito, muito facilmente procurar algum caso desta natureza e encher o telejornal com alguma revolta depois da parte pública, que basicamente há de ser apagada da psique social quando o derby, ou no próximo derby, houver uma grande penalidade não assinalada, mesmo com o suporte digital, a 4K do vídeo-árbitro, de gente que anda a ganhar dinheiro a mais e não pagam impostos, e a gente tem que se preocupar com o que eles andam a dizer, quando a gente, na realidade, já sabe que o problema continua-se a perpetuar e, por mais que a gente pague, nada muda. Só aumenta é o luxo da distração. Mas vamos ouvir mais uma, porque isto, o sistema educacional, vem de baixo para cima, vem de crianças até adultos, que um dia até podem vir a ser os nossos futuros governantes, podem não, vão ser. Então vamos ouvir mais um exemplo, exatamente dentro do mesmo âmbito, a queixarem-se exatamente do mesmo problema, e eu depois vou-vos dizer uma das partes, vou-vos mostrar um clipe muito importante, uma das partes em que o problema realmente está a ser perpetuado, que depois se transpõe para esta ideologia social de qual eu tanto testo, e até uma das maiores motivações para eu gravar este podcast. It is the cumulative effect of, frankly, decades of underinvestment in urban school buildings. Dr. Sonia Santelises is the CEO of Baltimore City Schools. Some of this is about also taking into account that young people need to be fed, that we have a lot of young people who are, frankly, safer in school than they are out. Since 2009, the school system has returned roughly $66 million in state funding for repairs. According to the Baltimore Sun, that's because contracts didn't comply with regulations. But the schools tell us that's misleading and say specific requests for school heating systems, including one for Douglass High, were deferred by the state. Amid all this, Buta says teachers have learned to be resilient. They do everything they can to make it better, and they try not to fuss. This is one of those situations where people should have been fussing for a very long time. Now, this week's problems have created a new practice for Baltimore schools. Each campus will now have a daily temperature check, so decisions to close can be made on a case-by-case basis rather than at the district level. Jeff? All right, Errol Barnett, thank you. E pronto, aqui tivemos mais uma vez uma reiteração do mesmo problema. E quando chegar o verão já podemos prever, felizmente as escolas fecham no verão, mas se vier aí uma vaga de calor é porque as salas não têm ar-condicionado, os alunos estão a suar por todo lado, O grande Arquimedes mostrou uma foto no outro dia de uma refeição servida numa escola em Portugal que até metia nojo. Aquilo só de aspecto realmente tinham era que me pagar a mim para comer aquele veneno. Epá, e andamos um bocado... Mas isto não é nada de novo. Mas vem aí um problema, porque realmente também foi aqui admitido que existem verbas atribuídas para realmente tratar, digamos, do problema, mas porquê que o problema continua a subsistir? E agora o próximo clipe que eu vos vou mostrar é um bocado extensivo e dá asas a partir para depois os outros clipes que eu vos quero mostrar, mas é uma peça do puzzle que faz parte do problema e aqui eu vou-vos já dizer a priori. Vocês vão ouvir... pessoas que estão a regir universidades, porque agora vamos subir um bocado acima, porque estas condições que os futuros adultos estão a passar por, basicamente ainda passa de uma brincadeira, porque nós quando éramos putos caíamos numa poça de lama e levantávamos-nos a rir, porque somos crianças, somos inocentes, somos aquilo que nós devíamos ser na altura, brincalhões, e ser genuinamente uma criança, apesar do sistema de educação / doutrinação estar a ser implementada, nem nós notámos, nem os nossos pais aparentemente sabiam, apesar de ver o telejornal todos os dias, que estamos a fazer parte de um ciclo que anda a meter dinheiro aos bolsos de alguém para nos patrocinar uma mentalidade que no futuro vai ser bastante prejudicial para o nosso próprio futuro, enquanto os nossos líderes continuam a viver nas suas torres de marfim, a não porem os seus próprios filhos nas nossas escolas, que eles dizem que estão tão boas, sempre, constantemente, venham da esquerda, da direita, seja o país que for civilizado. Este clipe é muito importante. Este clipe vai ser uma mulher. Foi uma palestra. Isto é... Ela chama-se Heather MacDonald e falou muito bem. Obviamente que este discurso é proibitivo de passar na televisão ou ser evidenciado em redes sociais cheias de marxistas culturais, soldados de teclado, que andam para aí a justificar as suas próprias lacunas como se fosse uma fraqueza que devia ser patrocinada e paga pelos impostos das pessoas que estão tão revoltadas como eu para fazer este podcast, que andam a pagar a conta e não veem nada de jeito. E aí da gente que falha um euro... Enquanto o Salgado rouba às raríssimas, rouba, os partidos roubam, e a gente paga a conta e cala-te. Eu digo-te, eu estou mesmo, reacionário, eu vou ser mesmo desativado por este andar. Tens razão, man. Grande bacana. Mas lá está, de vez em quando lá sai um Neo dentro deste Matrix, por isso é que eu gosto desta pequena comunidade que continua... Pronto, é pá... Somos poucos, mas somos bons, que se lixe, e são uma geração mais nova que a minha, admitidamente, e sempre me dá alguma esperança, mas é uma pena que é essa. Somos sempre uma minoria a pensar com a nossa cabeça, dentro deste marxismo cultural que expressa basicamente uma opinião própria que é defendida pelo marxismo cultural, a interação toda e a liberdade de discurso, até eles definirem que uma liberdade de discurso sai da liberdade e torna-se legitimamente censurável desde o momento que pedala contra a agenda desta gente que eu estou a tentar expor. E nem esta gente, é estas tendências sociais. É tão fácil pensar pela cabeça do próprio indivíduo que faz-me confusão como é que as pessoas caem nesta peta. Mas este clipe é muito importante. Este clipe é um bocado extenso, tem quase 5 minutos. É uma mulher que fala... É uma mulher! Atenção, eu adoro mulheres. Às vezes até o meu discurso aqui, mas eu espero que haja aqui um podcast muito para breve também com uma mulher nova que fala a verdade, diz o que sente, e é isso que é ser humano, caramba. Nós vamos ouvir esta mulher a falar e eu quero já chamar a atenção, para não estarem a interromper o clipe. Ela vai apontar que existe um CEO dentro de uma universidade, não é um CEO, é... sei lá, um diretor, uma treta qualquer, depois vocês ouvem no clipe. Mas o que mais faz impressão é que ele ganha para patrocinar esta tendência que censura um discurso como o meu e como geralmente as poucas, mas boas pessoas que me ouvem, exatamente o que nós estamos a lutar em relação contra, por um idealismo idiótico, porque estamos a ver isto a ir pela pia abaixo e queremos ter um futuro mais ou menos genuíno, porque somos honestos. Ela vai dizer que um dos bacanas que anda a doutrinar estes keyboard warriors da treta acaba por ganhar 365 mil dólares por ano para deturpar as mentalidades que vêm no futuro. 365 mil dólares por ano é uma conta muito fácil de fazer. É alguém que está a ganhar mil dólares por dia. Vocês imaginem a vossa vida a mil dólares por dia. Até podem no converter em vários, em vários sistemas financeiros, em Bitcoin, o que vocês quiserem. Mil dólares por dia para estar a envenenar o cérebro do nosso próprio futuro através das escolas que começam desde criança a chover lá dentro e depois a programar-nos como robôs para sermos os maiores defensores da nossa própria autodestruição com um certificado educacional patrocinado por este governo que nos diz que toma uma vacina. Epá, o clipe fala mais do que eu. Ouçam. The students are the most privileged individuals in human history at any college. They have unfettered access to the thing that Faust sold his soul for, knowledge. The Renaissance humanists would have killed for access to this college campus or any other. Every book in human history is available to you. You have scientific laboratories open without constraint. You have magnificent library collections. You have the ability, if you want, to learn languages, to learn history. This is the most privileged position that anyone has ever been in. And to test how valuable it is, there are millions of Chinese students at this very moment who are studying nearly 24 hours a day in order to enter this environment. Now, what I'm sketching out, what I see as the university's reality, is obviously not the dominant narrative today. The dominant narrative on college campuses is that to be a female or to be an underrepresented minority is to be the target of incessant and virtually lethal oppression. During the wave of protests that took college campuses in 2015 in the fall, a group of minority students occupied the provost office at Brown University and asked to be exempt from traditional academic requirements of showing up in class or doing their exams. Why? Because they said they were fighting to survive. They were fighting for their life at Brown. Now, I posit that that's a delusion. Nevertheless, it's a delusion that is generated by an unholy alliance between students and the growing student services diversity bureaucracy. At Berkeley campus, UC Berkeley, University of California, Berkeley, the Division of Equity, Diversity, and Inclusion, which is funded at $20 million a year, the vice chancellor makes $250,000 a year, which is a pittance compared to UCLA's vice chancellor of Equity, Diversity, and Inclusion, who makes $365,000 a year, which is much more than most faculty make. They have hung, this Berkeley division has hung banners throughout the campus emphasizing the university's paramount mission, which is to assign places in the highly competitive totem pole of victimhood. One of a health services person says, I will be a brave and sympathetic ally. Well, we all know this language of allyhood. To need an ally means that it divides the world up into the oppressed, the oppressors, and their allies. And if you're not in the oppressed or the ally category, you're one of the oppressors. One of the banners shows two underrepresented minority students who say, allow others than yourself to exist. Again, I would say that's a delusion. And the adults on campus, to the extent that they cultivate this mentality, are not doing those students any favors because they are not seeing that they have at their fingertips opportunities to learn and to plunge into real difference, which is studying something other than yourself, to plunge into the past. They will never have that opportunity again. But this view that universities are places of lethal threat is what leads ineluctably to the sense of entitlement to silence non-conforming speech, whether through administrative fiat or through violence. After the Milo riots in Berkeley on February 1st, a bunch of students wrote op-eds in the Berkeley student newspaper justifying the anti-fa tactics that rioted both on Berkeley campus and in the city of Berkeley. And they echoed the very language of these banners. Remember, allow others than yourselves to exist. One student said, I was fighting for the right to exist. Somebody else said, again, I was fighting for my life. As long as that sense is dominant, you are going to continue to get the demands to silence non-conforming speech because it is allegedly a threat to a student's identity. Epá, eu podia pegar em tantas coisas dentro deste clipe e peço desculpa, eu queria interromper o clipe e houve aqui uma quebra de som. Se ficar muito mal na edição final, eu meto o clipe mesmo como deve ser na edição. Epá, o que é que temos aqui? Para já, ela falou no riot do Milo Yiannopoulos, que é basicamente um anti-feminista no pior dos sentidos, que é homossexual, muito difícil de ser atacado e inteligente, e que passou uma vida de bosta altamente censurável para qualquer pessoa normal. A justificação das ações dos antifas, porque são estudantes, ainda não entraram para o mercado de trabalho para pagar a conta. Como estarem a dizer que estudar é uma questão de sobrevivência, e isso é tão ridículo. É tão ridículo, esta gente está a ser patrocinada por pessoas que estão a meter $1,000 ao bolso por dia. Por dia. Estão a perceber um bocado de onde é que vem o problema desta tendência de redes sociais que são promovidas dentro do discurso completamente contraditório em relação a este marxista, a este marxismo cultural que impera na nossa sociedade, não só dizendo onde é que foi parar afinal o dinheiro para nas preparatórias estar a chover dentro da sala de aulas, dinheiro não falta, a gente paga pelos nossos orifícios todos. Mas onde é que o dinheiro vai parar? Olha, aqui está. Existem pessoas que andam a causar divisão social intensa para manter o seu posto de trabalho, a ganhar ordenados mega milionários. Estes, na minha opinião, é que são os verdadeiros criminosos. Os verdadeiros criminosos, um antifa justifica-se a partir-me os cornos com um taco de beisebol porque não gosta do que eu estou a dizer, quando ele é o primeiro a defender a liberdade de discurso. Hipócrita! Hipócrita! Estás a ser doutrinado por uma pessoa que vive um estilo de vida que tu não tens acesso a, nunca há de ter acesso, há de ser sempre um servil. Há de ser sempre uma peça de dominó, um peão no jogo de xadrez. E mesmo um peão no jogo de xadrez consegue ganhar o jogo, pá. Põe-te fim, homem. Pensa pela tua cabeça. Usa. Ser soberano, caramba. Fogo. Isto é tão revoltante. E depois o mais engraçado é que esta geração está a ser doutrinada, porque voltando um bocado atrás, são novos, ainda têm saúde. Como eu disse, eu nunca tomei a vacina da gripe e já estou com 40 anos, mas sei lá, mais 20 em cima, o relógio não para. O tempo é o bem mais precioso e ele não para. E depois, defendes essas merdas e um dia quando tu precisares dos serviços que tanto defendes, que deviam ser para toda a gente e ninguém precisa de pagar por nada, vais levar um pontapé no cu. Vais parar num caixão que alguém vai ter que pagar pelo teu enterro. Obrigado. Obrigado ao senhor informado. Obrigado. Fixe. Isto é o nosso futuro. Olha, e tipo, já... Epá. Ok, mas isto depois tem várias repercussões muito óbvias que acabam por... Eu agora vou andar um bocado para trás. Não vou andar um bocado para trás. Eu agora vou transmutar isto realmente para o que tem acontecido com este fenómeno da porcaria das redes sociais, pá. Em que até existem cheques patrocinados, como por exemplo... Isto é daquelas coisas que a gente podia apontar imediatamente ao George Soros, porque ele continua a ser um agente de patrocínio em termos de investimento para proporcionar ou patrocinar estes movimentos contraprodutivos em prol do futuro da humanidade. Isto está tudo interligado com Portugal. É sempre a mesma treta. É sempre assim. Quem fala a favor da agenda é patrocinado, mesmo que sejas um pintelho encostado a um canto. Agora, se alguém fala assim como eu, um alvo a bater porque é contraprodutivo e alguém vem com um diploma mal... sei lá, mal atribuído. Há uma universidade em Califórnia que tu podes escolher, eu agora não sei na ponta da minha língua, não é o Evergreen, eu já vos mostrei clipes dessa universidade em particular, em que a minoria afro-americana, como eles gostam de chamar, porque apesar de terem nascido na América, não terem sido vítimas da história que contam e recusam-se a olhar para a história da escravatura que ultrapassa as raças, era uma questão financeira perto dos declínios dos impérios. Vejam o filme do Spartacus, sei lá, mano. Eu não sei. É que estes estudantes hoje em dia vão fazer testes com o Google. Eu tive que tapar o meu lápis, tinha uma tabuada com fita adesiva, porque a professora não deixava, não havia cá calculadoras, quanto mais o Google. Estão a brincar comigo. Eu, se fosse um estudante novo hoje em dia, com o que eu sei dentro da informática, eu acava os PCs todos e dava as respostas dos testes a toda a gente, e a incompetência é louvada. Mas que raio de educação é esta? Que raio de saúde é esta? E que raio de pessoas é que continuam a perpetuar isto? As pessoas que não precisam da saúde e estão a ser mal educadas. Ponto final. E depois acontece estas coisas. Agora vou-vos mostrar um clipe do Irão. O Irão está a passar por mais uma primavera árabe. E para quem tem dois neurónios a fazer sinapses entre os dois, já percebeu que isto desde a Revolução do Egito, aquele termo da primavera árabe, não passa mais de, digamos, subversão social através de redes sociais, a atacar a juventude porque tem aquela compreensão tecnológica que realmente os adultos ou os idosos que merecem o nosso respeito e não vacinas da treta acabam por não conhecer ou não estarem tão familiarizados com a sua tecnologia, mas tem outros valores que esta juventude não tem, como trabalho, suor, honestidade, essas coisas que, não, andamos aqui a colecionar likes, feito gente parva, e agora, mais uma vez, continuamos a ser doutrinados em relação ao Irão, porque o Irão é algo que parece que também existe dentro de uma agenda. Eu acompanhava bem mais a realidade do Irão no tempo do Ahmad Ahmadinejad, tongue twister, mas agora realmente há a haver uma revolução e continua tudo dividido em duas partes, e a parte que está a ser revolucionária, eu vou-vos dizer muito sinceramente, não estou assim tão em cima do evento em particular, mas eu acho piada, pelo menos neste clipe que eu vos vou passar, isto é mais uma tentativa fútil, pelo suspeito do costume, pelo vizinho ilegítimo que vive à volta destes territórios todos, implementado pós-final da Segunda Guerra Mundial. Vamos ouvir pelo menos uma reportagem que teve a honestidade de dar os dois lados da questão e a reagir de uma forma, digamos, primária dentro do instinto. Popular unrest in Iran continues to spill into the streets. The nationwide protests have lasted for the better part of a week, exposing deep economic rifts, especially among the younger generation who struggle to find work and build a future. Hari Srinivasan explains what's fueling this resentment toward the regime and the government's response. Overnight, video posted by protesters showed crowds in Tehran shouting "Death to Khamenei," the country's supreme leader. But by morning, a different cry. Worshippers chanted "Death to America" at Friday prayers. And a hardline cleric accused social media networks based in the U.S. of fueling the unrest. It was cyberspace that was kindling the fire of the battle. It was cyberspace that every moment said where protesters were gathering and what slogans they were chanting. So far, these protests lack the scope of the 2009 Green Movement that saw hundreds of thousands accusing then-President Ahmadinejad of rigging his re-election. This time, for the last week, demonstrations have swept Iran's provinces to some 80 cities and towns, mostly outside Tehran. It's in some of those areas where the country's economic stagnation is most sorely felt. President Hassan Rouhani had promised the 2015 nuclear deal would jumpstart the economy by lifting punishing sanctions. Instead, growth continues to lag. Food prices have gone up, and youth employment may run as high as 40%. It is their duty to hear us out. It is not acceptable for them to sit in their offices and not be aware of the prices of chicken, meat, or rice, or not know how tough it has become for people to make a living. These shouts should be heard by officials. Unemployment is taking over. What wrongs have the young done to not be able to work? Eu testo essas reportagens em que alguém está a falar uma língua que é estranha comigo e alguém está a traduzir por cima. Mas, de certa maneira, pelo menos esta mostrou as duas partes. Dá que pensar, porque é a geração mais nova que está anti-regime e a geração mais velha está a dizer morta a América, figurativamente falando, porque eles representam exatamente esta subversão social que existe em todos os países, porque eles é que ditam o império. Eles é que ditam a tendência, eles é que ditam o que é que nós temos que nos focar como seres humanos na nossa preocupação. E eu digo que pá, é pá, há aqui uma questão, mas pelo menos aqui a notícia foi apresentada com os dois lados da questão. Eu posso dizer perfeitamente, vocês ligam a televisão e cada vez que vêm notícias sobre o Irão, é sempre um regime subversivo. Eu lembro-me no tempo do Ahmad Ahmadinejad que eles estavam, um dos maiores alvos de ataque, eu acho que foi sempre a economia, porque a economia está no cerne da questão toda, é o preço que nós temos na nossa testa. O programa nuclear que eles tinham nunca foi desenvolvido ao ponto de fazer uma ogiva nuclear, se bem que serve como uma carta de bluff neste conflito geopolítico dentro de interesses económicos, que aparentemente, tal como a Arábia Saudita, que é um país, na minha opinião, absolutamente deplorável em relação até ao tratamento das mulheres, continua a ser um aliado dos Estados Unidos. Porquê? Porque também tem um arsenal nuclear, não é? E a Coreia do Norte, que anda aí a mandar foguetes, não passa mais de uma campanha de venda de armas absolutamente ridícula. Eu acho que o embaixador diplomático para a Coreia do Norte devia ser o... Como é que se chama aquele gajo de basquete que está sempre aí para lá, pinta o cabelo de outras cores... Fogo, estou com o nome baixo da língua. Epá, lá está. Estou. Dennis Rodman. Fogo, a ver. Kim Jong-un. São bons amigos, pá. Esse homem deve ser o maior embaixador nos países ocidentais em dizer a realidade que se passa na Coreia do Norte, porque eu, sinceramente, estou farto de ver imagens de arquivo, medo fomentado mais uma vez, como o CDC disse que provavelmente vem um conflito nuclear. Não vem de lado nenhum, mas tipo, põe-te baixo da mesa, esconde-te baixo da mesa, porque a própria mesa, depois da explosão nuclear, até serve de lenha para tu queimares mais depressa. Epá, isto é uma parvoíce, absolutamente, e depois lá está, vem esta geração nova, com as redes sociais a serem doutrinadas por keyboard warriors, pagas pelo cheque do... Da desculpa mediática dos Antifas e de George Soros e todos estes organismos de informação que acabam por dividir um país que tem a sua própria tradição. Epá, o Irão, a Palestina, o Afeganistão, é só olharem para fotos históricas do século passado, / milénio passado, nem há 50 anos atrás, eram paraísos. Paraísos, e esta subversão do politicamente correto está a destruir tudo e ainda nos mandam para cima de nós para nós suportarmos a despesa. E nós, como pessoas que nascemos no nosso país, não temos direito a nada. Temos é que estar de braços abertos aos refugiados que vêm completamente torpados informativamente, porque eles próprios levam com a sua doutrina à maneira deles e a gente leva com a nossa à nossa maneira, e temos que os aceitar de braços abertos, assassinos e carrascos. Contraprodutivo. É como aquela pessoa que é genuinamente pobre. Ela é pobre, precisa, mas não tem coragem de pedir. E quem anda sempre com a mão estendida tem tudo. Tem tudo. Não lhes falta nada. Patrocinam-se dentro da sua própria cultura de vitimização social. E depois alguém mete uma foto no Facebook qualquer, dei uma sandes a um pobre. E depois, tu estás a aumentar o teu próprio autoprotagonismo. E depois arranjam sucesso... propagam, são useful idiots. Eu nem sequer tenho... Há palavras em inglês que realmente são mais sucintas, apesar da língua portuguesa ser das mais ricas neste planeta, mas são useful idiots. Propagam esta agenda de autodestruição com um sorriso na cara. Ele deu a Santos ao vagabundo por protagonismo. O vagabundo é que não devia existir. Porque é que poupa o dinheiro da Santos? Vamos aniquilar este sistema, epá. A sério. E depois esses gajos ouvem-me falar como eu falo e ficam todos fucked ups comigo porque, man, tu és novo, racista. Não, não, eu estou a dizer, eu quero estar bem aqui e eu quero que os outros fiquem bem lá. Porque estamos a defender interesses de pessoas que não merecem. Queres cortar a cabeça a alguém por diferença ideológica? Eu dou-te uma lista. Radical. O cerne da questão não é o povo. A política é que usa o próprio povo para se virar uns contra os outros para dar este tipo de resultado. E depois vem o problema das mulheres. Agora vou saltar para o feminismo, que vem deste sistema educacional que basicamente pouca gente anda a meter dinheiro aos bolsos, muito dinheiro aos seus próprios bolsos, e acaba por ter repercussões sociais nos países ocidentais, que somos os que andamos a remar isto para a frente. O que é que acontece? O que é que acontece? Agora é este movimento feminista, que é uma analogia... Enfim, eu espero muito em breve ter aqui uma mulher para discutir estes pontos comigo, porque eu, como homem, é andar na areia movediça e estrabuchar já com ela pelo pescoço em tentar defender as mulheres dentro desta ideologia idiótica de mulheres que ainda não descobriram o seu próprio poder, da beleza que elas têm e da influência que elas têm em relação a um homem que eu tanto adoro. Somos todos iguais, temos os mesmos direitos. Não venhas é para aqui ser um pouco mais igual do que eu. Porque, no fundo, de uma forma muito nojenta, todos nós levantamos de manhã e temos que ir à casa de banho e tens aí uma boa ocasião para tirares um selfie em relação ao teu ego. Publica lá essa merda. Somos todos seres humanos, mas temos papéis diferentes. Temos papéis diferentes, somos escravos da nossa própria biologia. Mas eu não nego o direito igual à mulher. Então vamos ouvir até que ponto é que esta estupidez anda por aqui afora, esta divisão social que já está a ser propagada a uma forma em que a heterossexualidade está sob ataque, a raça branca está sob ataque, está tudo sob ataque em nome da igualdade. E isso para mim não é igualdade. Ou todos nós podemos nos orgulhar da pessoa que somos, independentemente da cor, independentemente do sexo, ou não me venhas cá dizer lá porque tu és um merdas, a culpa é dos homens ou a culpa é da tua cor. Fuck you. As regras estão absolutamente postas no sítio. Acredita nelas se tu quiseres. E se tu quiseres acreditar nelas, estamos a caminhar para a divisão social, que é como os nossos governantes mais gostam de regir os países que ainda são... Eu já nem consigo dizer soberanos quando tenho um euro no bolso, caramba. Mas pelo menos o indivíduo pode ser soberano. Pensa pela tua cabeça, caramba. Seja quem for, pode ser azul, pescoço de girafa, olhos amarelos, com bolinhas de cor-de-rosa. Eu quero lá saber, ao menos fala a verdade que tu sentes. Isto não é um discurso de ódio. Isto é uma reação em relação ao ódio da igualdade que me é propagada, estar a ser dita todos os dias. Existe a feira do CIS. Anual, um grande evento tecnológico, acompanho desde o tempo da Maria Cachucha, em que os discos rígidos ainda eram de madeira, piada. CIS, obviamente que lá tinha que vir as feministas queixarem-se de alguma coisa, e obviamente que temos os mídias a queixarem-se disso, mas uma coisa eu tenho que vos dizer, muito sinceramente. Isto da tecnologia, destes smartphones que eu até estou a usar um para gravar este podcast, estereotipicamente ainda há uns anos atrás, e não há muito tempo que a tecnologia anda tão depressa que as pessoas têm memória curta. Ainda há pouco tempo havia o clichê do geek. Quem é o geek? É um gordo, sentado numa cave, agarrado o tempo todo a um computador, a fazer a tecnologia acontecer. E a tecnologia aconteceu ao ponto que hoje em dia não consigo ver uma mulher a conduzir um carro sem estar a responder aos likes do seu próprio Facebook. Ah, agora tem muita piada, porque lá está, nós somos diferentes. Eu nunca vi, eu ia dizer uma bacurada tão absurda, realmente eu já vi homens a quererem ficar grávidos. Eu, como homem, sinceramente, epá, tenho os meus interesses. Acho que é. Até as mulheres que enveredam na política são piores que homens, na maior parte das vezes. E esta coisa da tecnologia, enquanto não cresceu, eu tenho que vos dizer, porque eu acompanhei a coisa. Era uma coisa que era estereotipada, o gordo de óculos na cava, comer gelados, à frente de um PC. E agora que as coisas chegaram a este ponto, já é muito prevalente. Eu continuo a dizer, se não houvesse mulheres neste planeta, não existia o Facebook, porque os homens que estão no Facebook estão à caça de mulheres, maioritariamente. Eu sei que há pessoas que mais idosas que reencontram velhas amizades através da tecnologia, apesar de ser um data mining da tua própria vida para ser vendido a corporações para te telefonarem, não sabes de onde, a tentar-te vender um produto, foi a partir daí. E os bancos fazem a mesma merda com a tua ficha de inscrição para a abertura de uma conta. Mas isso foi uma coisa que, digamos que pessoas... Eu não digo como eu, porque eu não assento no estereótipo do geek, mas realmente eu paguei também o meu preço na minha vida, desde criança até ter este know-how e este interesse da tecnologia, porque eu sempre achei que isto era uma ferramenta revolucionária. Mas de repente a mulher entrou para o mercado porque apareceu o Facebook. Isto é muito generalista. Eu, na altura que isto tudo aconteceu, trabalhava numa loja de informática e tudo mudou para... desktops para laptops, porque elas queriam um computador, mas não gostam de fios em casa, e um aficionado como eu, que era um grande caixote, cheio de ventoinhas e barulhento e sempre ligado, e faço tudo e mais alguma coisa, e até várias gerações à frente acabaram por entrar para a cena, nomeadamente mulheres, por causa destas redes sociais que os próprios mídias ajudaram a propagar, para tu pôres a tua vida voluntariamente, pôres o teu diário online, pôres todas as tuas mentiras, ilusões, confidências, em troca de alguma aprovação social que muitas vezes acaba por não ser nada mais que bots, algoritmos automáticos que fazem aprovação às tuas opiniões, porque faz parte da tendência. Voltamos à feira. CIS. Vêm aí as novas tecnologias, é aí que é exposto. Sinceramente, perdeu muito até o interesse, na minha opinião, porque já não se tem feito grande coisa tecnologicamente. É tudo mais à base de interação social para propagar esta agenda, sempre patrocinada por esta opinião do marxismo cultural. Quando em 2016 o prémio do maior avanço tecnológico, e vocês podem ir ver isto à net, 2016, foi o pau do selfie, eu fico naquela tipo, epá, fogo, mesmo, o pau do selfie, não foi RAM, não foi um CPU, não foi uma nova forma de passar os eletrões através dos canais de sílica, não foi nada disso, foi um pau de selfie, foi fotografaste a ti próprio. Nós temos um computador na palma das nossas mãos. E há 2 anos atrás, o melhor avanço tecnológico foi um pau. Olha, eu como homem também tenho um pau, ok? É isso? Mas lá está. Chegou o feminismo à tecnologia. Claro que há mulheres envolvidas no meio tecnológico. Mas sempre foi uma coisa, maioritariamente, mais de interesse de geeks. Por isso é que usavam que os geeks estão sempre fechados na cave. E qual era o estereótipo? Nunca arranjam uma mulher. Mas agora as mulheres que usufruem tanto da tecnologia desses geeks, que se calhar ainda hoje são virgens, como o estereótipo diz, agora vamos ver o ataque. E isto não é pejorativo em relação às mulheres. É só a hipocrisia. Quando o prédio está feito... Porreiro, agora andar a transportar sacas de cimento. The tech industry's premier annual gathering, CES, kicks off this week with no women leading the keynote sessions and no code of conduct that might prevent incidents of sexual harassment. CES has attracted criticism for not making itself more welcoming to women, even as the issue of sexual harassment and assault has grabbed headlines in the last couple of months. The stakes are high for the technology industry, rocked in the past year by a sexual harassment scandal at Uber and misconduct by some prominent Silicon Valley investors. CES organizers say they made a push to make the event more diverse after executives at Twitter and other tech companies criticized them for speaker lineup dominated by white men. The event also comes under particular criticism for the so-called booth babes, high-heeled female models who are used to show off the latest gadgets, and for not following other trade shows by coming up with a code of conduct to prevent female attendees from being the subject of unwanted sexual advances on or off the trade floor. Organizers at other tech gatherings have increased security, trained staff, as well as mandated badges be worn at all times so that attendees can quickly identify a harasser. Some 200,000 people are expected to attend this year's event. Epá, e então? E então, epá, que estupidez. Não, é sério. Mesmo. Agora vamos ver qual é o próximo smartphone, iPhone da treta, computador, evolução tecnológica. Temos que... E agora vamos sacar de um assunto paralelo. Um stand de exibição de automóveis. Ora, o que é que... Para já, isto o CES, a maior parte das pessoas são orientais. E sim, sempre contrataram mulheres para exibir o seu produto. Porque, as mulheres têm um bom aspecto. Tu põe-me o novo Toyota Celica XPTO com um gajo com os testículos assentes em cima do capô, que eu até passo à frente, pá. Desculpem lá. Desculpem lá. Sim, existem mulheres que aspiram a ser modelos. E é exatamente aqui que estas feministas gordas estão a cortar oportunidades em relação às suas próprias conterrâneas ou compatriotas ou sexualmente idênticas. Eu já nem sei como é que um gajo pode dizer que mulheres, de exercerem algum... E depois, as mulheres são um objeto de escultura, de beleza. Eu não quero um gajo sentado em cima de um computador, meu. Não é isso que me vai fazer comprar. Pode até fazer uma mulher comprar a cena, mas aparentemente há certas áreas que o interesse não é assim tão inerente. Que estupidez! Que estupidez! Da mesma maneira que não existe, agora vamos virar a mesa ao contrário, mas nenhum stand de automóveis, nenhuma exibição de automóveis do futuro realmente me põe sempre... Epá, até a Fórmula 1, até o ciclismo, bacana ganha a prova e duas bacanas dão-lhe um beijinho na cara. Ponham lá um bacano do outro lado para fazer esta equalidade, para sermos todos iguais, que se calhar até os ciclistas dizem que se foda, meu. Eu não quero... Não, obrigado, meu. Eu fazia isto por amor à camisola. Olha, e também não conheço muitas mulheres que sejam aficionadas do ciclismo. Há coisas que são... fazem parte de nós, mas há coisas que fazem parte da mulher. E não há censura nenhuma. Há uma coisa que eu até próprio nunca gostei. Agora vamos passar para o outro lado. Vamos ser apofáticos em relação a esta questão. Para eu não parecer tão mal da fita. Os concursos das misses. Epá, se alguém quiser me falar em objetificação da mulher, eu digo logo, epá, então estarem a Miss Universo, Miss América, Miss Portugal, que é essa merda? Eu passo na rua por mulheres mais lindas do que aquelas que estão ali a ser exibidas. Que estupidez! Mas ao mesmo tempo, até as mulheres que participam nessa cena conseguem ter uma opinião que até a mim me faz ter algumas reservas em relação a uma mulher que realmente concorreu à Miss América e, guess what? Pegou no prémio e pagou os seus estudos para estar educada e não perdeu nenhum tipo de dignidade em relação a ter-se exibido. Porque as mulheres, de certa maneira, são assim. Por isso é que eu gosto delas. Elas gostam, elas sabem. O corpo delas é uma arma perante um homem. E é mesmo assim, sempre foi assim, não é preciso mudar. Agora vamos ouvir uma candidata de um concurso que eu nem sequer aprecio muito, a Miss América, a justificar o bem que trouxe para ela e até mostrar um lado diferente da furtividade testicular que tem que ter como candidatas naquele concurso de objetificação, digamos assim, em que não tem vergonha nenhuma, fez o que fez. E é daquelas coisas que acontecem como todos os seres humanos na vida, tal como eu gravar este podcast. Eu, se não faço isto uma vez na minha vida, vou-me arrepender mais tarde de nunca o ter feito. Tenha resultado ou não tenha resultado. Tenha resultado ou não tenha resultado. Onde é que está esse clipe? Oh, que treta. Aqui está uma pausa embaraçosa. Ok. What do you say to people, Gretchen Carlson, who ask, do we need a Miss America pageant anymore in this country? Because after all, it objectifies many parts of who a woman is. Mm-hmm. Well, of course, that particular area that always gets criticism is the swimsuit category, and I'm going to be taking a very serious look at that. Listen, Miss America gave me amazing life skills. I challenge anybody to get up on a stage in front of millions of people and answer questions and perform your violin talent as I did. I entered this program because I was a serious classical violinist. That was going to be my career, and talent was worth 50% of my points in Miss America. It's a scholarship program. I was a student at Stanford University and Oxford, and when I went back for my senior year after being Miss America, my parents were so grateful that I used my $50,000 that I won to pay for the rest of my education at Stanford. So this is what's happening for thousands of women across this country, and I'm going to work as hard as I can to make sure that that is the message that's getting out about this organization. And if you emphasize that instead of, say, the swimsuit part, are people still going to watch? Oh, well, you know, we'll see. I'm planning to reach out to experts in all those fields to figure out what's best to get people interested. But I'm not worried about that at all right now. What I'm worried about is wrapping my arms around this organization, getting up to speed as quickly as I can, getting just exactly the right people in place to help me on this mission. And I think what's amazing is that right now on the board, it's four former Miss Americas. E aqui está. Ora, esta é uma perspectiva que eu nunca tinha ouvido. Realmente, pronto, dito uma pessoa que já pisou palcos, já requer algum tipo de coragem em... Epá. É uma pressão dantesca e realmente adiciona algo ao teu caráter, seja homem ou mulher. Teres mil olhos a olhar para ti. Não é fácil. Epá, e olha, e pronto, e ela até... nós homens não temos essa opção, não é? A não ser que, sei lá, não é? Enfim, mas há aqui certas coisas que os homens são melhores a fazer e as mulheres deviam abraçar, e há coisas que, obviamente, as mulheres são bem melhores e nós devíamos abraçar. Ponto final, é só isso. Nós somos todos iguais, mas estamos presos neste corpo biológico que tem as suas próprias necessidades inerentemente, e eu não sei qual é o problema. Não sei porque que a humanidade já passou tantos milhares de anos e agora nestes últimos 20, 30, 50, sei lá, escolham, neste último piscar de olhos, que a nossa própria existência em termos do universo é um piscar de olhos, agora é que chegam pessoas inexperientes, doutrinadas, feitas parvas, que nunca puseram os pés num hospital, que vivem numa escola em que são doutrinadas com people que ganham $1,000 por dia, dizerem estas merdas, acharem estas merdas, quando os próprios intervenientes dizem não. Eu fui, eu curti, usufruí, foi bom. Foi ótimo. Não é uma questão de objetificação. Eu não paro um minuto para ver o concurso das Misses. O que é que se lixe? Mulheres lindas há em todo lado. Porque eu sou heterossexual, sou homem, nasci nesta prisão biológica. Não é uma construção social. Ter ovários não é uma construção social. É assim, é isto. E abraça a cena. Abraça, não fiques chateada. Se há mulheres que ficam chateadas com os homens porque não têm homens à porta delas, há qualquer coisa na tua personalidade que tem que mudar. A culpa não é... E há homens que são uma grande merda. Há homens que não prestam para nada. E há mulheres que não prestam para nada. O mundo é assim, é mesmo assim, põe-te fino. Não vais para as redes sociais justificar e mudar o mundo inteiro para todos. Educa-te. Ah, mas a educação está fedida, não é? Epá, e depois, vais comer gelados, arrebentas com peso, depois vais para o hospital. Epá, isto está terrível. Isto está mesmo muito mal. Eu não sei qual é o problema, pá. Eu ainda ontem à noite saí com a minha cara a metade e com uma amiga. A gente curtiu à brava e a maior parte da conversa foi pura e simplesmente sexo, meu. Mas da forma... Epá, pronto, whatever. Não interessa. Mas foi agradável para todos. E eu como homem, no fim, como é estereotipicamente, Paguei a conta, não é? Mas eu não me estou a queixar, eu adorei. Boa companhia. Eu sinceramente eu prefiro. Eu até fico enfadonho às vezes com a conversa destes homens, porque já sei, é carros, é jantes, é futebol, é autorrádios, é pá, meu. Bora falar da natureza humana, meu. Temos que falar da natureza humana, da nossa percepção, de tu, a tua responsabilidade como indivíduo, a informação que metes dentro da tua cabeça, o que tu achas que acreditas. Alguma vez tiveste um pensamento original? Tens a certeza que isso veio da tua cabeça ou é algo que tu estás a propagar, nem que seja de forma subconsciente? O dia que a gente começa a aprender realmente é quase o dia que a gente sai da escola, caramba. Já temos o papel para abanar às instituições oficiais, mas essas instituições oficiais parece que estão a promulgar a nossa própria autodestruição em troca de trocos. Está aqui o teu papel, és um robô competente. És um robô competente. Sim, senhora. Mete mais dinheiro no bolso que eu tenho que ir almoçar ao Ritz. Epá. E esta divisão. E agora a cena dos sexos, meu. Tanta denominação sexual. Meu. Ainda no outro dia li um post no Twitter de uma bacana estúpida a dizer que não chamamos ao teu bebé menino ou menina, deixa ele crescer até ele próprio se denominar sexualmente. Não, não, não, não. Não, tens um orifício e uma extensão. What? O que é isto? Peço uma guerra contra os heterossexuais e querem um futuro melhor, é pá, deixem os heterossexuais também curtirem, porque a gente é que aparentemente tem a capacidade de reproduzir a humanidade para teres um futuro, meu. Quem é que vai fazer o teu iPhone? Quem é que vai fazer o teu smartphone? Quem é que vai construir o teu próprio computador? Quem é que vai fazer o próximo canal de televisão? Vá lá, meu, mas contraprodução da treta. Que estupidez! E porquê que estas coisas nunca passam na televisão? Eu vou ter que rematar este podcast. Vou deixar um clipe para trás. Só um. 13, mas foram 12. E porquê que isto nunca dá nos organismos de comunicação social? Porque quando alguém fala assim, é isto que acontece. Just days after recreational marijuana sales began in California, the Attorney General's decision could dampen the spark that ignited the pot industry's massive growth. Today, Jeff Sessions rescinding an. Espera, erro meu, estamos mesmo a rematar. Mas já agora, antes do clipe conclusivo, eu queria-vos mostrar realmente este clipe, que era o último que ficou para trás, e assim fica já arrematado. Então deixem-me abreviar, não se esqueçam do ponto, só para arrematar. O que é que se está a discutir em Portugal? A porcaria da legalização da cannabis. Quando eu posso ir à farmácia e comprar um xarope para a tosse, com opiáceos nos ingredientes, nós estamos a falar de uma planta absolutamente estúpida. Não dá para perceber quantas rusgas da GNR é que já houve de colheitas. Nós temos dois grandes fornecedores de cânhamo que a GNR entrou lá e mesmo com a aprovação da União Europeia para poderem plantar as sementes e o subsídio, os GNRs entram lá com a sua Superboc debaixo do braço, queimam a colheita toda, apesar da documentação ser oficial, e andamos nós a pagar impostos para estes gajos andarem a transformar a nossa própria proteção em algo rentabilizável. Andam à procura. É que onde todos nós vivemos, eu aposto, toda a gente está a ouvir, onde todos nós vivemos, nós sabemos onde é que a criminalidade está, onde é que ela se junta. Porquê que a polícia não sabe dessa merda? Mas depois, quando somos parados numa operação stop, quase que nos dão um pontapé no farolinho só para dar uma multa, pá! Operação. As rusgas na 24 de julho, constante, no sábado à noite. E meu. Sim, é fácil. Não é pela nossa segurança, é pelo teu conforto financeiro. O teu de quem? Lacaio. Lacaio. Lei não é justiça. Justiça é uma coisa. A lei nem sempre é justa. Que porra. Então, mas antes do remate, vou continuar outra vez. E o que eu acho interessante neste clipe, além de ser algo atual, tão atual como cá, por isso é que eu faço estes podcasts com estes clipes que vêm de outro sítio, mas a tendência é sempre a mesma merda, como quem diz, o menu noticioso é um menu programado que vem de cima para baixo e nós estamos bem cá em baixo, apesar de ainda estarmos numa posição que eu acho que ainda Epá, devia ser defendida, caramba. Portugal é ótimo. Que merda. Mas não se pode gostar do país onde a gente vive. Não se pode gostar da gente como somos. Mas é exatamente... Eu quero que tomem atenção é à última parte. Um congressista a dizer o que vai dizer quando eu tenho toda a liberdade de chegar a um supermercado qualquer e comprar todo o álcool que mata alguém em relação e comprar opiáceos nas farmácias, e este povo que anda todo drunfado parecem uns zombies porque não conseguem se olhar ao espelho porque levaram esta tese do marxismo cultural tão longe que nem sequer, que até têm nojo deles próprios e a vida deles é completamente falhada, mas com ajuda de desequilíbrio da própria química da tua cabeça, que é o mais importante que tu tens, é seres tu próprio sem vergonha. Este clipe, a parte final, é o melhor. Recreational marijuana sales began in California. The Attorney General's decision could dampen the spark that ignited the pot industry's massive growth. Today, Jeff Sessions rescinding an Obama administration policy, which largely shielded legalized marijuana from federal intervention, allowing prosecutors to enforce federal law that prohibits pot sales. It's been busy nonstop. As soon as the doors open, we have people waiting. But in Los Angeles, they're already rolling in green. The budding industry expected to harvest $1 billion in taxes within a few years. I expect lines out the door, and I expect the sun to come up and people to enjoy their cannabis. With California set to become the largest market for marijuana, recreational pot is legal under state law in 8 states and the District of Columbia. Some experts say the impact of today's move, while uncertain, may be limited. The idea has always been to prioritize the most dangerous, the most violent, and the most difficult criminal organizations. Nothing about rescinding the policy will change that. Sessions, who's long fought marijuana legalization, called it a return to the rule of law. Good people don't smoke marijuana. But today's decision doesn't clear the air where pot is sold. Good people don't smoke marijuana. Epa, a sério, mas good people can buy all the alcohol they want. Epá, nós todos já saímos à noite. Quem é que estraga à noite? Um interveniente qualquer, que está podre de bêbado, que até mete nojo. Eu nunca vi. Epá, a sério, não, mesmo. Quer dizer, ainda se continua a lutar aquela guerra do Afeganistão, que já está por baixo do radar, isso é tipo, opa. Quer dizer, tropas financiadas por dinheiros, obviamente públicos, um desperdício que podia estar a ser implementado na educação, mas não para aqueles gajos que ganham os 365 mil por ano. Quer dizer, como é que é? Então, ópio, / heroína, na boa, na farmácia, legal, à venda, metadona, coisas assim... So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Chew on this before it's gone. In news that's not so sweet, Business Insider reports there's a chocolate shortage, and experts say it's on track to vanish by 2050. What on earth can we do about it? Call Mars, the candy company, that is. Mars Incorporated is working with scientists at the University of California, Berkeley to develop cacao plants that won't wilt. In the simplest of terms, warmer temps and drier conditions are killing cacao plants. Thankfully, brainiacs at UC Berkeley developed gene editing technology that lets scientists and the candy company tweak the crop's DNA. This is important because over half of the world's chocolate now comes from 2 countries in West Africa, according to the International Business Times. But in a few decades, these areas won't be suitable for the plants. If all goes well, instead of relocating them uphill in an area preserved for wildlife, the plants won't rot or wilt where they are, and we get to enjoy more chocolate. So thank you, UC Berkeley, Mars, and the gene editing tool. You could call them the Three Musketeers. See what I did there? E pronto, e como não podia deixar de ser, houve aqui uma pequena interrupção, como é muito típico dentro destas sessões em que eu gravo o podcast, porque infelizmente, ou como gravo no telemóvel, alguma mensagem ou telefonema acaba por interromper a fluidez do que eu estava para aqui a discutir, mas também pelo meio, graças aos truques da edição, sempre meti assim qualquer coisa que de certa maneira também continua relacionada com o tópico em que estamos a discutir, porque eu estava a falar da proteção das tropas das colheitas do Afeganistão, que desde a invasão para os 11 de setembro só explodiu com o mercado de opiáceos, e obviamente que tem as suas vantagens farmacêuticas em termos de alívio da dor, mas lá está, devido à sua própria utilidade, até de certa maneira é legal, usada com consciência e com responsabilidade na indústria farmacêutica, coisa que a cannabis até fez parte da forma como as velas das nossas naus eram feitas e as cordas com o cânhamo e o papel e roupa e várias coisas que de repente chegámos a tipo 1910, começaram a levar com os lobbies do papel e etc. E sofremos ainda daquela... Não conseguimos olhar para essa matéria-prima como se fosse uma matéria-prima e sempre assim... uma substância que faz toda a gente perder a cabeça, enquanto, por exemplo, os russos, graças à proteção das colheitas do Afeganistão, que produzem o ópio e a heroína, estão com problemas de toxicodependência elevados, e a heroína não tem feito mais nada, mesmo no mercado ilegal, se não estar a descer de preço, que é uma droga obviamente ruinosa, a não ser que alguém aspire em ser um estacionador de carros, realmente não é aconselhável a tua própria definição física em troca de um prazer que basicamente, obviamente, não rende a ninguém, mas continuamos depois a discutir algo que até é discutível em relação ao tabaco, o qual será o melhor ou o pior, é quase como estarmos a discutir relva. Quase como estarmos a discutir relva. E agora para concluir então o último clipe, após esta interrupção que não sei lá porquê, até parece que ainda apanhei assim ondas que trouxeram mais peças para a equação, assim em jeito de gozo. Vamos então concluir com um clipe do James Tapper a correr com um representante qualquer da Casa Branca, agora não sei, porque este clipe final é realmente aquele princípio em que os canais de televisão se apanham desprevenidos em relação ao que o interveniente vai dizer. E obviamente que aí é que cai a censura, esta tal censura tão patrocinada por esta gente que só é descendente, só provoca descendência em relação ao discurso, não é essa a palavra certa. Basicamente, pronto, censuram o discurso de quem começa a falar do problema, visto a olhos de toda a gente, e continuamos, a maior parte de nós, a negar-nos a nós próprios em reconhecer o cenário que está à nossa frente, por uma questão psicológica que eu pessoalmente nunca consegui compreender. O porquê o negar o que está à nossa frente só porque o consenso social acaba por ser o consenso social acaba por ser o consenso, por mais ridículo que ele seja. E se é ridículo, se não faz sentido, se não tem lógica, ciclicamente só nos traz a um sítio cada vez pior, porquê acreditar nele? Será que sou eu que sou insano? Ou é quem segue sem provas, quem segue dogmas, quem acha que na maioria é que está a segurança, que de certa maneira também tem o seu quê de verdade, mas estar a perpetuar este sistema que já está mais que visto desde antes do próprio ter nascido, que não está a dar grande resultado, e quanto mais para trás ando, mais vejo exemplos de, nestes tempos que correm, com as oportunidades que temos, o que é que andamos para aqui a fazer? Porque depois, na verdade, este clipe, mesmo para acabar, o princípio dita logo tudo. É, porque da maneira como ele começa, é o Stephen Miller, é um conselheiro da Casa Branca. Vejam só como começa, e nós já tivemos alguns personagens assim também nos mídias portugueses, mas desaparecem rapidamente. Quem pedala a agenda tem uma carreira garantida. E tem sido assim, eu estou farto de estar... ouvi-los a falar, a propagar esta agenda e ainda a fazer com que outras pessoas como nós, que se preocupam com o nosso futuro, andem a discutir este circo, este carrossel cheio de cortinas de fumo à volta, que acaba por ser uma perda de tempo O sistema vai ter que mudar de alguma maneira. E ainda por cima, ironicamente, nunca houve tanta censura em relação a um discurso um pouco diferente em relação ao consenso, porque o consenso não passa do maior propagador do discurso livre, desde que seja o caminhar a passo e passo, aquela marcha do militar, aquela conformidade da unidade, a patrocinar a ideia em particular. The people whose manufacturing jobs have left, who've been besieged by high-crime communities, and who've been affected by a policy of uncontrolled immigration, those voices, those experiences, don't get covered on this network. That's so, why, to prove the point, I was booked to talk about... Vamos ouvir o princípio outra vez. The people whose manufacturing jobs have left, who've been besieged by high-crime communities, and who've been affected by a policy of uncontrolled immigration, those voices, those experiences, don't get covered on this network. To prove the point, I was booked to talk about the very issues I'm just describing, and you're not even asking about them, because they're not interesting facts to you. That's not true. I have plenty of questions on immigration. You've attempted to filibuster by talking about your flights. No, to the I'm president. Not. I'm, no, I want to ask you a question, because don't be condescending, Jake. The president and the White House, the reason why I want to talk about the president's experiences, what I've seen with him traveling to meet dozens of foreign leaders, with his incredible work. Okay, you're not answering the questions. No, I understand. You have 24 hours a day of anti-Trump material. You're not going to give 3 minutes for the American people to hear the real experience of Donald Trump. There's one viewer that you care about right now, and you're being obsequious. No, you're being a factotum in order to please him. Okay. No. And I think I've wasted enough of my viewers' time. As Republicans, Jake, lawmakers call for Attorney General Jeff Sessions to resign, in a major reversal, Democrats are now coming to his defense. What changed? We'll ask the top Democrat on... E pronto, e este Jake Tapper, que interrompeu o bacana. Basicamente, o que é que ele é? Ele é igual a todos os outros que nós ouvimos nos nossos mídias. É igualzinho. São os que pedalam à agenda. Se alguém tem uma voz mais controversa, é para esquecer. E o princípio... Todos os pontos que ele disse são verdade e são iguais lá como cá. Vê-se, está visto, nota-se. Não há nada a fazer. E qual é o comportamento, obviamente, de depois aquele jornalista muito conceituado por carreira por causa de um nível de audiência que basicamente não faz mais nada do que se não pedalar a agenda, acaba por ser o complacente no crime. Ele é o ladrão que está à porta, não é o que está a roubar a horta. Mas lá que aceita... patrocina, e depois é a partir daqui que vem a discussão toda social, porque aparentemente são os organismos de informação oficiais que estão tão corruptos em propagar a agenda, como vendem de repente a saúde, como vendem de repente a educação, como dizem que as coisas estão cada vez melhor, e nós vemos que, além de não estarem melhor, não estão tão eficazes e estão a ser regidas como se fosse um negócio em que a nossa vida tem um preço, e basicamente é só isso. Nós somos um negócio, somos um balanço num spreadsheet no Excel, somos um pie bar em que andamos ali a variar entre os 49,51, 60,40. Enquanto for rentável, a nossa vida é muito, nem consigo dizer protegida, mas pelo menos é valiosa enquanto o nosso suor se transforma em dinheiro no cofre de Estado para sustentar estas vidas opulentas, muitas vezes criminosas, a níveis inimaginários em termos do cidadão comum, da pessoa normal, porque estamos basicamente a pagar a conta bem alta a sociopatas no mínimo, na maioria. Isto, pronto, e este é o mundo em que vivemos e estamos a ser atacados em todas as frentes, e só quem, ou posso ser eu, que esteja insano, que se lixe, que o seja, mas pelo menos ando-me a divertir um pouco com o espetáculo, não mando a iludir a mim próprio em relação ao próximo dia, que eu sei exatamente o que é que tenho que fazer para continuar e não vou mudar. E é assim que eu vejo o mundo, e este foi o clipe para acabar. E desculpem lá a interrupção, mas de certa maneira também sempre deu para dar aquele toquezinho ao podcast, que espero que tenha feito algum sentido através deste arco de tudo o que acontece desde sempre, aparentemente, mas digamos atual, e também a mostrar um bocado o menu equivalente do que se discute em Portugal em termos de notícias, porque quase que dá para, de certa maneira, antecipar em algumas horas ou às vezes até dias o que é que vai ser discutido aqui,